precisar que vocês dêem um berro aqui comigo. Ei, eu preciso que vocês me acompanhem pra gritar eu gosto de pizza e diversão, pode ser? Beleza. Tá, quando um, dois, três e eu... Beleza? Tá? Não grita não, só fala, fala normal, porque aqui já grava tranquilo, até pra não atrapalhar as famílias assim. Né? É. Grita igual gente, precisa gritar grita igual. Baixo, não. Grita baixo, é. Grita baixo. Segue baixo. O meu volume. Esse volume que eu tô falando tá bom já. Um, dois, três e... Eu gosto de pizza e diversão! Então estamos aqui com o glorioso Diego Gecedo, Fênix Down. Claro que vou começar com você, o aparelho aqui é seu, que está possibilitando isso aqui, que está fazendo isso aqui existir você. Então, pessoal, bate palma pro Diego aqui, por favor. Palmas aqui pro Diego. Palmas pro Diego. Está envergonhado ele? Ele está envergonhado. Ele está envergonhado. Então, obrigado, obrigado. Fala um pouco aqui pro nosso público aqui. Muito obrigado pelos gritos de gay. Eu agradeço vocês. Só que eu não sou gay. Eu gostaria que você compartilhasse aqui com quem está ouvindo quem é o melhor garçom da casa. Serviu metade da galera. O único que zerou uma pizza inteira aqui de garçom aqui nessas mesas fui eu. Então, zerou a pizza. Yogodoshi, fala aí depois aí, cara. Aproveita que tem um Brasil de audiência ouvindo, fala aí. Estou jogando contra o acho justo. Não, justo não, jogo justo não. Estou jogando uma rede social para gamers. Se você joga videogame, entra lá e se cadastra www.estoujogando.com.br. Adiciona seus amiguinhos, diz o que você está jogando, o que você quer jogar, dá nota, escreve review, acompanha as notícias, inclusive do Baixo Frente Soco, do Phoenix Down e tudo mais. E divirta-se e seja feliz. E o Estou Jogando tem uma excelente indexação de todas as fitas já do Periculosidade, que mostra o que vai ser, já foi e está sendo nesse mundo de games, seja em fita mesmo, magnética, fita EEPROM, CD, DVD, Blu-ray, né, DLC, DLC não. De piada, mas tudo isso aí tá lá no Estou Jogando, excelente site, assim como o Alvalista também. Tinha que estar rindo aqui, não sei de quê. Tô, a boca tá engraçada. Ah, fala com beleza aqui. Não, você tá aqui no sujo de protetor. Você tá não. Tô aqui com beleza, o Chacal, a Jéssica. Jéssica, você tá participando do Baixo Frente Soco pela primeira vez agora. Você tá um gravador. Ai, meu Deus. Então eu quero que você passe uma propaganda pra todo mundo ficar sabendo, pra quem não sabe, o que é o Game Pass. Canal de uma menina fingindo de intelectual, só isso. Fala de jogos, claro. Beleza, você faz aí, por favor, em um minuto, um review de qualquer jogo aí que você quer. Warcraft 2, o melhor jogo de clicar em ovelhas e vê-las explodirem igual bombas. É muito bom, muito divertido, você fica clicando em todos os bonequinhos até eles falarem todas as falas. Não, você não precisa nem jogar, você vai se divertir só com isso, cara. Chacal, tem uma coisa. Eu gosto de jogos, mas eu não jogo porque eu não tenho tempo. Pizza Power! Vem pra cá. Vem pra cá você. Meu nome é Gilson, sou da Duque de Cartoon, faz animação, trabalho com animação e tudo mais. O famoso Kira Jabuti fez aí uma excelente abertura CyberCops pro nosso podcast rival, Matando Robôs Gigantes, que tem menos downloads que a gente. Fala aí como é que foi esse processo de criação extenso. Cara, eu falei pra eles, vamos fazer uma parada aí. Beleza, aí tá bom. Aí passou um ano e ficou pronto. Pizza Power! Jesus, ontem, sendo que eu peguei um 232, é um ônibus que vai da Praça 15 pro Lins. Lins é, porra, quase favela, né? Maravilhoso. Então, qual foi a minha surpresa ao ver nesse 232 sentido Lins, às quase 8 da noite, um cara jogando 3DS, amarradão? Por quê? Mas era do pequeno ou do grande? X0? 3DS normal. Cara, é o seguinte, o lápis mudou a minha vida. Porque ele me deu um conselho muito pertinente. Porque eu tenho duas opções, ir de carro ou de trem pro trabalho. Eu tô indo de trem pra jogar PSP. Pra sentir cheiro de sovaco também. Exatamente. Porque o lápis falou pra mim o seguinte, eu disse que eu tinha medo de jogar PSP no ônibus. Ele falou o seguinte, cara, Jesus, vai tomar no cu. Você tem cara de assaltante. Ninguém vai te roubar, cara. Relaxa. Relaxa e joga. Exatamente o que eu tenho feito. Tô jogando Zelda Link to the Past, bolado, todo dia. Não acontece porra nenhuma. Não acontece nada. Tranquilo aqui, ó. Te mostrar aqui a foto do camarada. Caucasiano, magrinho, cara de família. Já deu aí, ó. Mario 3D no 3DS dele, dentro do busão, entendeu? Tranquilo, como se não houvesse amanhã. É que eu vejo inimigo, né? E aqui é o inimigo mexendo no telefone enquanto os dias estão no programa de ontem, na minha sala, no trabalho. É isso que ele faz da vida. Pizza Power! É tenho duas máquinas lá em casa. Se alguém é um ouvinte aí quiser uma máquina minha. Beleza. Vou perguntar. Byron, Chacal Bonito, Mamute, Pereiraço. Tô aqui, vai, escute aí. Não, inicialmente, vai tirar tomar no cu. Quem não tem, tem que chupar tudo. Uma você tá lá por hora. Piru. Corta, piru. Você vai tudo aí, no cu. Ninguém falou do braço. Acho que é tipo, tem que esperar, hein? O Ceará nos aguarda. Aê! Galera curte. Daigo Goku. Vocês piru nessa porra, acho que a gente pensa nessa desgraça aqui. Não, fita jeito pela curiosidade, Goku aqui, ó. Tá uma maravilha, hein? E aí, fala aí, dá um oi. Essa aqui, você vai. Fala aí, rapaziada, aqui é o Goku Gustavo. Isso aí, e aí? E eu não sou da zoeira. Opa, já. É da zoeira pra caralho, é extrema direita da zoeira. Quando começa a se defender, ó, peça TV da zoeira, vamos recado aí pra galera. E aí, galera, estamos aqui no Flash Print Pizza, comendo várias pizzas, o Lápis trabalhando de garçom aqui com a galera. E a zoeira tá comendo solta e ano que vem, e que chama, Pizzas. Esse é o projeto. Senhor Internet, por favor. Porque você vê que o rapaz aqui não tem link de CS. O nome dele é Jefferson, a camisa dele maneiro, ó. Lembra um pouco a tua aí do Almirante, esqueci. Akbar. Então a gente vai ter que usar nossa arte de batizar o rapaz aqui. Lembra do Aliciador de Lemas? Aliciador de Lemas é Lemas. Ele usa o nick agora em todos os lugares, então vamos criar mais um case de sucesso aqui. Pensa aí qualquer coisa, você que é o cara de arte. Preciso de um histórico, cara. Um histórico. Qual é o seu jogo favorito, Jefferson? Meu jogo favorito? É. Um jogo aí, favorito seu, que você é o meu favorito? Prince of Persia. Gosto de Prince of Persia. E esse agora, essa coisa aqui, é o Jake. Que porra é essa? Caralho, como assim? Fala um desenho animado, antigo, que você gosta, então. Popeye. Popeye da Pérsia. Não, Popeye da Pérsia é da zoeira. Porra, Popeye da Pérsia. Vem cá, vem comigo. Nessa distância. Calma, primeiro dá um recado aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu gostaria muito de dar. Gostaria muito mesmo. Nesse momento estou acenando para as pessoas que eu mais do cara. Fala um pouco aqui no gravador. Não, fala mais um pouquinho. O Diego trouxe a galera pra gravar. Já tem uma passagem para São Paulo, o YouTube tá comprada já. Eu sei, ele ainda chegou primeiro que eu, né, cara? Você tá meio ideia de gente, você vai AIDS agora? Um pouquinho de AIDS. Fala alguma coisa aqui, manda tomar no cu. Vai tomar no cu. Isso aí, essa parede inimiga, muito bem. Pra quem não sabe, tá dando mole, meu nome é Ninja Inimigo. E você, pela voz, Hugo. Pizza Power! O que você quer de mim? Teu, porra, a dignidade e teu nome, fala aí. Tranquilo aí? Vitor, mas não tem o nick. E aí? Se quiser inventar. Castro, vem cá, Castro. Vou ter que inventar mais um nome, esse é o Gil, você agora. Você é o famoso Tio João. Grande Tio João! Phelps, fala aí. Primeiro eu queria que você me desse uma nota de 0 a 10 aqui como garçom. Você viu garçom? Eu te servi hoje, não? Não. Não? Ah, então. Daria nota 0. Entendi. Mas não fui servido. Você viu, ó. Você viu que ela foi bem servida, né? Tá bem servida aqui. De vista parece que tá bem servida. Então, na sua perspectiva como observador, dá uma nota de 0 a 10 aí pra essa pizza. Pra pizza? Pô, 5, cara. Tá tudo pela metade, papel do lado. Mas ainda dá pra comer. Mas eu te servi. Sim. Primeiro você se apresenta aí pra galera que tá ouvindo. Sou o Paladino. Oi, Paladino, com dois anos. Segunda participação. Segunda participação do Paladino aqui embaixo do soco. Embaixo do soco ou embaixo de pizza, segunda? Não. No Baixo de pizza eu não pude no primeiro, mas quero ver essa de novo. Exatamente. Então agora você manda um salve pra galera da Churupita aí, manda um recado que você. Mandar um abraço pros meus amigos lá de Anchieta, da Terra de Fudido, que eu conheço muito bem. E pra vocês mesmo, cara, sucesso pra vocês aí, que vocês continuam se pegando uma foda, que o sucesso de vocês é a minha diversão. Entendi, porra. Muito obrigado, Paladino, você é o famoso Tio Palada. E agora? Pizza Power! Fala aqui com o cara que criou a Radio. Você chamar de o cara que fez a Radio. O cara que criou a Radio. Fui recentemente agora batizado pelo Nisne Mil como Radilson. Radilson. Gostei. Por enquanto é isso. Bastante show que tinha acabado de começar, devia ter uns 30 episódios. Galera lá do laboratório. Aí eu ouvia direto. Apesar de ser uma merda, eu ouvia direto. Era uma merda. Eu ficava ouvindo um atrás do outro, assim, acabava. Era não, é uma merda. É por isso que a gente liga pra eles participar. Aí eu ficava ouvindo direto, acabava um, eu ficava ouvindo um atrás do outro. Aí, sei lá, era uma quarta-feira, eu tava dirigindo pela Lagoa, indo pro trabalho. E aí eu já tinha ouvido todos os podcasts, eu não tinha mais nada pra ouvir. E aí eu tava mudando de estação de rádio, ele tava fazendo porra nenhuma no rádio. Eu falei, porra, podia ter aqui, ó, apertar um botão e tocar música de jogo, música de Jagas. Mas não tinha. Não tinha. Aí eu procurei na internet, também não tinha. Aí eu falei, porra, vou ter que programar uma, maluco. Aí eu passei um ano e pouco programando a rádio. É, a ideia é que é uma rádio que toca música de jogo o dia inteiro, automático, sem nenhum narrador. E a mulher do Google que fala, ela que é a locutora da rádio. Eu fiz isso no meu projeto final, teve lá a banca com o Glorioso e o Lapso na banca, me dando 10 no, na faculdade. Tamo junto. E agora é isso, a rádio tá aí pra vocês, é pra ouvir, é pra curtir. Se tiver a porradaria, manda pro Vasco de Soco, manda pra mim. É isso aí, pra vocês. E é o radio.com.br/Vasco de Soco, a rádio que toca jogos 24 horas por dia. Aí, se quiser uma rádio, manda pra querouma@radio.com.br. querouma@radio.com.br, rádio com L. Vamos aqui então agora com essa galera que forja a felicidade. A forjaria da felicidade está aqui presente em massa com os integrantes fixos e fundadores Pluf, Bode, Pombo. Aqui comigo o Pluf, aqui comigo com o Pluf, Bode, aqui comigo com o Pluf, Bode, o Pombo. E os futuros integrantes físicos, eu e Lápis, o Dago e o Goku ali. Da zoeira. Da zoeira. Que é o time B, né? Que é o time da zoeira que o Goku edita. E também aqui com ela, que é a grande... Ela mesma. Ela. Estamos aqui com ele, ela. E também, alguém com quem eu não falei aqui ainda hoje, ó. É hora do duelo! Vai rolar agora uma partida de Magic. Vai rolar mesmo? Debs vs Phelps. Opa, caramba! X1 noob! X1 noob! Chega aí! Então. Destruir! Como é que vai ser? Responsabilidade, Phelps. Tem uns amigos meus que nunca ganharam dela, hein? Uma pergunta para os ouvintes da justiça aí. Acho que o mal já fez a mesma pergunta, mas peraí. Já fez, não, tudo bem. Eu Muito sério, e não é pra ninguém, é pra você, senhor de lado. Você descobriu esse seu lado entrevistador Maria Gabriela quando, cara? Com ele aqui. Tá assustador, cara. Sério. Nós tínhamos, eu tinha 18, eu tinha 19. Eu tinha 19, ele tinha 20, agora eu tava na faculdade, né? Eu tinha da professora menor. Aí foi no dia do trote, eu vi aquele cara fazendo barra no 4x5. Falei, porra, esse cara é sensual. Depois eu engordei, Maria Silva, aí eu engordei. Hoje eu sei que a gente chegou num patamar lá legal. Pô, o amor é eterno, o amor é essa Brasília aí. Pizza Power! Você sabe que a parada é séria. Quando o nego. Primeiro ele tá. É hora do duelo! E depois ele vestiu as cartas de Magic. Plastificar os dois. Plastificado, os dois, é. Porque essa mesa já caiu Coca-Cola, já caiu tudo. Assim, é a carta sagrada. A carta sagrada. Isso é coisa de pro, meu irmão. É profissional. Pro. É tipo. Isso aqui é tipo xadrez? Isso, é tipo isso. É hora do duelo! E aí, Paraguai? Tudo bem. Eu gostaria de começar comentando com você o seguinte. Você é uma menina caucasiana, de olhos azuis, que um belo dia saiu lá da sua pátria semi-europeia, o primeiro mundo sul-americano, Paraguai, para vir com essa pocilga aqui. Então eu queria que você começasse falando das suas primeiras impressões do Brasil assim que você chegou, já sabendo que você ia morar aqui. Então, assim que eu cheguei de avião. De avião. Ou seja, 20 minutos de favela até chegar pro centro. Aí o taxista queria me ferrar porque eu tava falando espanhol. Claro. Eu tinha pago a taxa fixa do táxi. Sim. Que foi R$80. O cara falou que não, que era 120. Taxista é tudo da porra. Tá, aí obviamente eu não paguei. Parou a porra toda, já vou te acertar. Obrigado. Tudo bem? Esse é o nosso. Tá assinando com o lugar, tá ciente o que é isso, né? O baixo assinado pro Gravinho voltar a gravar com baixo frente soco. Inclusive pede a Ninja Inimiga pra assinar também. Agora o Paraguai vai continuar aqui. Você tem que continuar gravar comigo, nós estamos no Brasil. Vamos lá. Como o Brasil, como terra do Filipim, cheia de. Ela tá falando com o país. Vai lá, ela, vai lá. Taxista me provou. Acho que meia hora da hora. Pira a sei lá, o taxista me provou, xinguei ele no meu melhor portunhol. Aí depois, uma semana depois, eu fui caralho. É polistência. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la É o Extreme Player. É 2GX. É brasileiro. PlayStation. Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro. Cara, tem 64 jogos na memória. Tem quais são os jogos aí, bode? E nem é true, ele fala variações de 20 jogos reais. É, porque aquele famoso segunda fase. É honesto, né, cara? É, Mario segunda fase. É muito honesto. Agora acho que é um pouco mais alto aí, pô. Fala um pouco mais alto aí. Seria foda se ele tentasse abrir essa caixa e sair sua roupa. Fantástico, fantástico. Cara, o mais fantástico é que eu tô ouvindo o pombo como se fosse do meu lado. Nossa, eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado da chala. Tá assinado aí? Ninja inimigo assinado. Ninja inimigo não, tá? É, tem que assinar lá. Tá, então. PlayStation. Aí, ó, ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí, PlayStation com o Karate Champ. Vamos fazer um stream, né? Fazer um unboxing. Vamos fazer um unboxing aqui enquanto eu tô fazendo. A Paraguai vai filmar aqui. Já tá até, ó. Só apertar o botãozinho vermelho. Ei, meu irmão, pizza. Gente, pira prata aí. Tem esse caô aqui, não. Aqui é baixo feito soco. Aí. Vamos lá. Tá filmando aqui, Paraguai? Ó. Melhor que o vivo, hein? Esse é o unboxing do PlayStation. Nós estamos todos aqui reunidos para fazer o unboxing do genérico do PlayStation. O Extreme Player, que ele é muito mais honesto que o PlayStation, porque ele diz que tem 64 jogos na memória, mas ele afirma que são apenas variações de 20 jogos reais. Ou seja, o famoso Mario primeira fase, Mario segunda fase, Mario terceira fase, Mega Man segunda fase. Isso foi inventado pelo Brick Game, quando ele falava que tinha 309 jogos. Tá. Muito bem dito. Mais jogo que o Vita. Isso. Ousadia e alegria sempre. Bem dito. Vamos lá. O videogame convocou a Poia. Vamos lá. Espero que não tenha roupa. Quem falou assim, pra me enganar. Porque eu tenho pra caralho. Caralho. Vamos assaltar aqui no cara da Master System, Greg. Vai. O cara da Master System. Ousadia e alegria, hein? Ousadia e alegria sempre. Poião, passa a carteira. Aí, Bobo! Obrigado ao. Passa a carteira. Primeira coisa, é que esse é um videogame true. Controle de PlayStation 1. O controle tem que ser baseado no Play 1. No controle bom. Mas sem ó. Ele é overrated. Ele é completamente overrated. Gatilho é o caralho. Não precisa dessa merda. Isso. E ele ainda tem a caidinha do gatilho aqui. Caidinha do gatilho. Aí beleza. Segunda coisa. Você não precisa de identificação do botão. Botão de cima, botão de baixo, botão do lado, botão do outro. Aperte a bolinha. O jogo é de lado, de cara, lado, de lado. Não. Responde. Cadê? Você levou. Tá aqui, ó. Muito obrigado. Muito bom, então. Muito obrigado. Agora você quer passar? Você quer a televisão? Pô, eu quero, a gente quer. Televisão. Sai, televisão. Pô. Sacanagem. Fui trollado. Fui trollado. Tomou troll. Vai lá. Então, voltando aqui. Voltando a uma coisa muito importante. Primeiro, que isso aqui não é pra moleque. Você não precisa saber qual botão você quer apertar. Tipo, botão pra pular, botão pra pular. Esse pula, todo mundo sabe. Esse pula e esse vaca. Esse faz o whatever. Exatamente. Se for jogo, joga as corridas. Vai aqui com a gente, dá raduquinho. Jogo de corrida. Como ele faz? Esse faz o quê? Esse aqui acelera. E esse? Esse freia. E o resto, foda-se. Esse deve ser freio de mão, né? Se tiver, foda-se. Mas não importa. Se olha pra trás, vai pra trás. Agora, a minha coisa preferida disso aqui. Caralho, ele é muito leve, brother. Ele é muito leve. Ah, tá soltando. Acho que. Mas essa é a minha coisa preferida do PlayStation. Ou do Extreme Player. É o. Primeiro que ele não levanta sozinho. É true, esse é true mesmo. Ó. Cartucho! Pizza Power! Vem pra cá. Aqui, primeiro dá um alô aqui pra quem tá ouvindo a gente. Oi? Então, pode dar um alô aqui pra falar. Pra quem? Pra quem você quiser. O pessoal aí, dá um recado aí pro pessoal. Tá gravando aqui, ó. Vai tomar um shot. Parece uma forma de passar um gravador mesmo, tem um microfone, ó. Aqui, ó. Tô falando sério, ó. Tô falando, vocês estão vendo aí, ó. Vendo? Primeiro, me dá uma nota aqui de garçom. Uma nota? É. Fui bem? Pô, fala sério. Fui bem, pô. Tô me oferecendo emprego, pô. Foi. Dá pra... Fui bem. Tá passando o teste. Você viu a pizza inteira? Passou. Passou no teste, né? Então, é, daria pra começar segunda-feira aí, fosse o caso? É, daí tem que dar uma entrevista. Tem que dar uma entrevista, né? Vê se passa no teste aí. Aquele teste do Gira Gira, né? Pô, aquele é complicado. E vê se passa no teste, 3 meses, traga a carteira pra assinar. Carteira pra assinar, entendi. É. Eu nunca assinei carteira até hoje. 1.500 conto tá bom aí. 1.500 conto e entra de graça na feira. Espera, é. Lá nesse pistola. E cortei, entra no final de semana. Eu no final de semana? Pô, levar uma cara de sol bonita lá. Então, beleza. Mas sei, me dá 0 a 10. Bota honesta. 0 a 10, eu de garçom. 6, tá bom, passou de aula. Tá bom, então segura a perna, calma aí com a carteira de trabalho e a entrevista de emprego.